Decolar pista 17, vento 130 graus, 10 nós. Salvador, bom dia, voo 9937.0, voo 9937, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Pista 10, alinha sim, voo 9937. Papá Juliette, papá, decolar 215, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. Muito obrigado, vai chamar o controle 120.8, bom dia. Salvador, bom dia, o Papá Romeu, Papá Guilherme, Papá decolado na sua escuta. Oi, Papá, preciso conforme autorizado, sem contato radar, eu ia mão, mão, 5575, sobre 5 contato com ele. Gente, conforme rota, no perfil da mão, acionado 5575 no transponder, o Papá Guilherme, Papá. DC-33 estimado para Lapa. Vamos lá. Está estimando Lapa ao 1144. Agora 40 milha azul esquerda em Salvador, mantém uma centena. E oi, alerta. Monitora as frequências de Recife em 288, alterna 260. Eu 9937, autorizado a decolar pista 10, vento 130 graus, 099. Pista 10, tá livre de decolagem, voo 9937. Tendo 3.000 na mão, motoriza nível 120, o Papá Juliette Papá. Livre. Controle, autoriza 120 pro Papá Juliette Papá. Tá livre, subida 120. Gente, vai acender para o nível 120, Papá Juliette Papá. Olhe Salvador na frequência 120.80, bom voo. 2080, gol 9937, bom trabalho. Salvador, só confirmar a frequência para o voo 9937? Voo 9937, frequência do controle Salvador 120.80. Bom voo. 080, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol 9937, passa 3.000, subindo 360. Radar da colagem Supervia Arborona 1360, 9937. Arborona 360, Gol 9937. Quando possível, estimado para Erecê. Estimado em Erecê aos 1130, 1130. Obrigado. Mano 37, chame Recife em 288, alterno 2000. 288, 2000, vou 9937. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, prossiga. Oscar Mike Yankee, livre acionagem, pronto para o táxi. Muito bom dia, aqui é o SAM, é bem Papa Alfa, solicitando atualização de reboque da posição 14 remota para a posição 05 do Pachono. Por gentileza, para reboque, chame o solo 121 no décima 1. Vem, chama lá. Leve, monitore Recife em 2545, alterna 268. Para Recife em 2545, 268. Salvador, bom dia, 1759 da Gol, pode esperar dando 0 bom dia, Gol no 759, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 2, 0 graus, 099. Além da cola dando 0, bom, 759. Estou no 759, decolado 39, chame controle Salvador na frequência no 20.80, zero bom voo. Obrigado, bom dia. Oscar Mike Yankee, confirme para a torre. Oscar Mike Yankee, ajuste de altímetro no 014, autorizado táxi via Oscar, reporte ponto de espera no 7. Controle Salvador, gol 759. 759, contato radar, decolagem, sopa e mantendo de voo 3.0 após 2.000 letras. Rapaz, 2.000 direto, ótimo, você falou o dente. Leta. Rapaz, 2.000 letras, 759. Oscar Mike Yankee é autorizado a alinhar e decolar pista no 7. Vento 120 graus no 1 no nós. Salvador, bom dia, número 649. Próximo do ponto de espera da 120 para decolagem. Voo no 649 é autorizado a alinhar e decolar pista no 0. Vento 120 graus no 1 no nós. Autorizada a linha de decolagem pelo zero, vou no 649. Oscar Mike Yankee, decolado 43, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. Controle Salvador 1080, obrigado. Voo no 649, decolado 43, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Confirme a informação. E o país direto Manatim, fala me ligando a CTR Salvador, Oscar Mike Yankee. Salvador, bom dia, agora no 649, decolou o Cisco. 49, contando. Decolagem, se ele mantenha o 360, saída da El. Salve 360, saída da El, vou no 649. Salvador, azul 4981. Azul 4981, descansando, esse mantém 040, chegada Ponce. Ponce, Uno para 040, gente, 4981 com a Índia. Nove, chame Recife 25, na alterna 28, decimal 35. Sete, cinco, nove. Sete, cinco, nove. Chame Recife 25, na alternativa 2835. Ono, alterna 28, decimal 35, chama Recife. Ativo 25, Ono, 2835. Voo 299, essa é a indicação, desse mantém 050, chegada Mário. 050, chegada Mário, é Renato da 10? Correto. Obrigado. Você vai pode estar, você pode voar o Serra 366? Mantenha a chegada à área após o TAP, e após o TAP será orientado para ingressar na final do Renato 1-0. Positivo, do 2-1-9. 2 autorizado, cruzamento da 10-28. Na Delta, mantém posição e chama o solo em 1-2-1, decimal 1. Redução de velocidade 2309. 2309, Bono 649, chame Recife em 251, alterna 2835. 251, 2835, obrigado. Olimpo 02, autorizado a alinhar e decolar a pista 10. Vento no 20 graus e no 4 mais. Mike Yankee? Romeo Oscar Mike Yankee? Aguardo sua mensagem de pouso, tem frequência livre para coordenar com o tráfego local no 2x45. Chega no retorno, Salvador. Oi, Salvador, boa, azul 2578, ponto de espera, bravo, pronto. Firme a matrícula? Aeronave, o Azul 2783. Azul 2783, mantenha ponto de espera. Mantenha 2783. Azul 4981, está cruzando 085 para 40. 4981. Certo, está livre o procedimento. R9 da 90. Esse autorizado para 2500 pés, última trem Salvador, 904, após pelo ajuste de navegação para o Serra Vito 366, para o final do R9. 83, autorizado alinhar e manter pista 10. Ali, manter 10, azul 2783. Perfeito. Positivo, ajustado 1014, após pelo Serra Vito 366, para o final do R9. Pelo 366, para o Serra Vitor 366, azul 4981. Pois 02, decolou aos 53, chame o controle Salvador na frequência no 20.80. Controle Salvador 208, Olimpus 02. Salvador, muito bom dia, Olimpo 02. Olimpo 02, prossiga conforme autorizado, subida 1-1-0. Foi autorizado, radial 150, até o 110, Olimpo 02. Afirmativo, está em contato, radar. Apenas confirmando o seu tempo de voo. Permanecerá em torno de 3 horas na área Netuno, realizando evoluções. Vai permanecer por 3 horas na área de Netuno e após retorno a Salvador? Afirmativo. A gente vai se afastar até quantas milhas de Salvador? Decolagem azul 2783. Azul 299, após ETAP, ajuste a navegação para o Serra Vito 366 para a final do RNAV da 10. Altímetro em Salvador 1004, isso para 2500 pés. Está livre o procedimento. Autorizado então o RNAV da pista 10, 2500, 0014, após ETAP 366, ou 2199. M3 na 2, essa indicação, desse mantém 050, chegada Mari. Só um minuto, aguarde. 031, 2783. Salvador Azul 273. 673, subavia. Você está contando o radar de decolagem, subavia Arbor 1 para 1960. Arbor 1-160, Azul 25-2783. O Azul 4981 estabilizado no RNAV. 4981, compete aproximação em nave da 1-0, China Curva e Salvador em 1-8-95. 118-95-4981. 2199, ele evitou sedimento e inicia redução de velocidade. Autorizado para sedimento, iniciando a redução, 2199. Azul 294981. Isso, para o 050, 312. 1, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 129. Livre pouso, Azul 4981. Negativo, 2783. Azul 4234, visual com tráfego na frente. Ciente, aguarde a autorização Azul 4234. Vou direto a leste. 3, vou direto a leste. 2783. A sua escuta, 2783, confirme, direto a leste? Correto, vou direto a leste. Gente, direto a leste, obrigado, 2783. Seria aumentar o brilho do papiro? Tony Único 02. Seja. Principalmente o 090. 090, gente. 0290. Passou Serra 2366, estabilizado na Renato 2199 da Gol. 299, completa aproximação em nave, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 9. Torre Salvador, 18-5, 2199. Azul 4234, após tráfego da companhia contra final, autorizada ali em manter. Release manobras na medida do possível, 137 da Gol, executando a final. Salvador, é o Gol 2199, bom dia. Gol 2199, bom dia. Ajude altímetro no 0-4, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Informa o Embraer 190 da Azul, alinhando para decolagem. Gente, aguarde a autorização de pouso. Azul 4981, o solo ao 01, livre à direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 211. Uno 211, Azul 4981. Azul 4234, pista 10, decolagem autorizada, vento 1-10 graus, 1-2 nós. Iniciando a decolagem 10, 4234. Elefa, 2783, mantém a proa de Elefa, aguardando autorização para a proa de conquista, ok? Sim, aguardando 2763. 7632, vem na proa de Serra Vida 366, eles mantêm a 2500, 250010, ajuste no 0 no 4, reposta nacional do procedimento terminado. Olimpo 02. Olho Salvador, 120, décima 8. 1208, 4234. Do bom dia, Azul 4234, passando 1500 pés. Azul 4234, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível 350. Via PUCA até nível 350, Azul 4234. Azul 2783, vem na proa de conquista. Sim, de conquista, 273. Gol 2199, solo 04, livre, próxima à direita, chama solo Salvador 219, corrige, 211, boa tarde, bom dia. Bom dia, 211, ou 219. Azul 4234, vem na prova do Romeu Fox 018. Do Romeu Fox 018, Azul 4234. Salvador, Papatango Mike de Alfa, informação em dia. Papatango Mike de Alfa, sua identificação, desse mantém a 4.000 peitos, via chegada a man, ajuste no 0 no 4. Identifica 4.000 em 14 SBA. Mike de Alfa, na tripulação homologada do procedimento da aeronave. Afirmativa. A aeronave e a tripulação é a homologada. E a nossa intenção, sendo visual na final da 10, é pousar na 1-7, por quê? Ok, sim. Vai manter o perfil da chegada, o procedimento até o Terra Vida 372, em coordenação com a torre, se eu girar a base pela direita para 1-7, ok? Ok, tá ótimo. Muito obrigado. Olimpo 02, prossiga. Olimpo 02, prossiga. Gente, Olimpo 02. Você está realizando o procedimento terminado, confirma. Eficiente. Vou na proa da posição TAP. A partir de TAP, Mari, para final do procedimento NDB Zulu. Reposto pronto para a descida. Olimpo 02. Controle Oceano 6312, estabilizado, sinal RNAV. 6312, complete em torno em 1.98.95, com volta. Obrigado, 1895. Controle Mike de Alfa, que se desviou à esquerda para evitar uma aprovação, coincide com 368, pode ser? Autorizado, desviou Mike de Alfa, São Região, autorizado para o Terra Vida 368. Ok, Terra Vida 368, muito obrigado. 6. Pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 12 nós. Ajuste altímetro 10, 14, tráfego abiscado. Livre pouso na 10, 63, 12. Olimpo 02, Olimpo descida até 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 4. Olimpo 02. Esquina telefone confirmando 5 a bordo. Supiado, chame no ponto de espera da papá. O Mike já pegou com um pequeno desvio aqui por 8 milhas à esquerda e depois eu retorno à proa do 368. Aqui de Alfa, borde desvio, está livre descida 2.500 pés na proa do Terra Vita 366, está autorizado o procedimento a RINAV para a pista 1-0. Ok, depois desce 2.500 na proa do 366, autorizado a RINAV, aqui de Alfa. Azul 2783, chame Centro Recife, 1.26.0, alterna 1.28.8, bom voo. 260, senhor. favor, fique autorizado, chame na papá. Whisky uniforme, torce à esquerda via pista, chame a Liane pronto. Chanel 6312 no solo 12, livre próximo à direita, taxi Foxtrot, chame solo 21, décima 1. 21 vai chamar o Chanel 6312.